pai estava na sala lendo tranquilamente o seu jornal, enquanto o filho, de 12 anos, fazia o dever de casa. Ali, à vontade, deitadão no tapete, os cadernos, os livros. Mas o pai começou a ouvir alguns resmungos. Aí ele parou a leitura e ficou só prestando atenção. E era o seu filho, o Joãozinho, que dizia: "Tá tudo errado, não consigo fazer, não vai dar certo." Aí o pai abaixou o jornal e disse: "Joãozinho, meu filho, o que que não vai dar certo? O que que está tudo errado?" "Ah, pai, esse exercício aqui de matemática é muito complicado, muito difícil." "Ué, conversa com o Pedrinho, ele é teu melhor amigo, vocês sempre estudaram matemática juntos." "Ah, não, pai, com o Pedrinho não dá, a gente brigou essa semana, não tô mais falando com ele." "Ué, por quê? Ele é teu melhor amigo." "É, pai, mas sabe o que é? A última vez que nós estávamos estudando, ele quis dar uma de mais sabido do que eu, e a gente se desentendeu. Ele sabe muita coisa, mas eu também sei. Só que esse exercício aqui eu não estou conseguindo fazer." Aí o pai disse: "Meu filho, traga aqui, deixa eu dar uma olhada." Aí o pai, que já fazia tempo que não estudava matemática, mas que ainda era um homem de muitos conhecimentos, foi olhando, viu o raciocínio daquela equação, falou: "Meu filho, se você continuar do jeito que está esse exercício, o resultado vai sair totalmente errado. Faça o seguinte, volte para o início, volte para o começo. Vamos parte por parte." Aí o Joãozinho, junto com seu pai, voltou para o começo do exercício e foi corrigindo: "Ah, pai, aqui está o erro. Esse sinal era de menos e eu pus demais. Por isso está dando tudo errado. Foi bom ter voltado ao começo. Agora eu vi o meu erro." Aí ele terminou o exercício e o pai dele disse assim: "Meu filho, tem duas lições hoje para você aprender. Uma é de matemática e parabéns, você se saiu muito bem. Mas a outra lição é com teu melhor amigo Pedrinho. Será que você não poderia ficar de bem dele?" "Não, pai, de jeito nenhum, nós estamos de mal, a coisa ficou complicada, eu xinguei ele me xingou, a gente discutiu, ele gritou comigo, eu gritei com ele, a coisa está muito feia, não dá não, pai, não tem condição, não sou mais amigo do Pedrinho." "Mas, meu filho, vocês são amigos há anos, desde pequenininhos." "Ah, pai, mas agora a coisa ficou complicada. A briga foi feia, a gente só não se pegou a socos e pontapés porque tinha gente ali para apartar. Senão a gente teria brigado, um teria matado o outro." Aí o pai disse: "Meu filho, volte pro começo." "Como assim, pai?" "Ué, tá tudo errado. Volte pro começo. Veja agora desde o início. Se coloque no lugar do Pedrinho e você vai descobrir aonde está o erro. É lógico que o Pedrinho não é perfeito, é lógico que ele também tem seus erros, mas se você voltar ao começo, quando iniciou aquele desentendimento, eu tenho certeza que você vai ver onde está o teu erro. E corrija o teu erro. Se você corrigir aquele pequeno errinho, o restante será feito de maneira correta. Procure o Pedrinho amanhã, meu filho. Tenha coragem de fazer isso. Volte para o começo." Aí o Joãozinho ficou pensando, viu que, de fato, foi ele que deu uma resposta atravessada e começou tudo. Se ele não tivesse dado aquela resposta torta, com certeza os dois não teriam brigado. E ele viu que foi no começo o erro. Então ele disse: "Pai, o senhor tem razão. Estou lembrando aqui que fui eu que comecei tudo. Amanhã mesmo vou procurar o Pedrinho e pedir desculpa para ele, porque o Pedrinho é um grande amigo. É uma pessoa que eu gosto muito. Eu estou muito triste de ter brigado com ele. Ele também me ofendeu, mas eu reconheço que o erro no começo foi meu. Obrigado, pai." Aí aquele menino deu um abraço no seu pai e ficou duplamente feliz, porque acertou o exercício de matemática, descobriu que o erro estava no começo. Às vezes a gente coloca um sinal de menos quando devia colocar um sinal de mais. Às vezes a gente põe um sinal de mais quando devia ter colocado menos. Ou seja, há momentos em que temos que falar e há momentos que temos que nos calar. Há momentos que temos que realmente contestar e há momentos que temos que aceitar a opinião diferente. O erro sempre está no começo. Se você tem se desentendido com alguém, se você está com raiva de alguém, uma pessoa que você gostava muito, uma pessoa querida, por quem você tinha maior admiração, e hoje você não pode nem cumprimentar a pessoa, está brigada com ela, volte para o começo. Veja, o erro foi pequenininho, um sinalzinho de mais ou um sinalzinho de menos. Alguma coisa aconteceu ali, bem no comecinho. E no comecinho é tão fácil consertar o erro. Talvez o problema hoje seja muito grande, mas começou com um probleminha de nada. Então, volte para o começo, corrija o probleminha de nada, peça desculpa daquilo e você vai ver que todo o restante ficará certo. Faça isso enquanto é tempo. Jesus Cristo disse: olha, entra em acordo com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho para o tribunal, para que não aconteça que o juiz te entregue ao carcereiro e o carcereiro te lance na prisão. O tempo da gente fazer acordo é antes da condenação, porque depois da sentença não tem mais apelação. É tempo de paz, é tempo de vida. Reencontre a pessoa que você tanto ama, por quem você tinha tanta admiração. Estenda a tua mão, peça perdão, faça as pazes e você vai se sentir duplamente feliz. Primeiro, que consertou um erro pequeno em relação a uma pessoa muito querida e aquele erro depois se tornou muito grande. E segundo, porque você fez o que Jesus Cristo mandou e isso vai te deixar mais do que feliz. Você vai ter paz no teu coração. Faça o acordo com o teu adversário enquanto está tudo no começo, porque vai chegar um tempo em que o fim virá e depois do fim não terá mais jeito. É tempo de fazer acordo, é tempo de se consertar, é tempo de se reconciliar com o teu inimigo e com os teus ex-amigos. É tempo de você se consertar com as pessoas à tua volta e também é tempo de você se consertar com Deus. Veja onde você errou com o teu Senhor, peça perdão e sinta paz e vida no teu coração.